Paz do Senhor! Jesus deixou muitos exemplos para seguirmos. E um dos maiores exemplos é que ele nunca carregou mágoa, ira e contenda contra ninguém. O mal existe, você sabe e eu sei muito bem. Mas a sequência e o triunfo do mal, ele só tem êxito quando aqueles que sabem fazer o bem não fazem nada para vencer esse mal. Jesus sempre vencia o mal com o bem. Ele não ficava quieto e deixava o mal ter triunfo. E o grande mal pode ser esse. Se você carregar ira, contenda e mágoa de alguém, você que sabe fazer o bem, se não fizer nada, esse mal vai ter um triunfo e vai azedar o teu coração. Faça alguma coisa. Perdoe. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.